Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, são 6 da tarde. E aí, tudo bom, querido? Beleza, tudo certo, não tinha te visto. Estamos chegando, opa, outra ali que eu não tinha visto também, tá todo mundo aqui já praticamente, rapaz, então tá bom. Telefonia imbatível Big, tudo de melhor pra você. Da Milera Moda está nas ruas e sandálias Boa Onda, a revolução do conforto. Conforto é o cara poder se espreguiçar, né, cara? Isso é conforto, né? Coisa boa, Marcos Pianjas, tudo bem, querido? É a coisa mais importante hoje em dia. Conforto é sentar no colo do Cagê. Fala aí, Mr. P. Tudo bem, vocês estão bem? Tudo tranquilo, tudo jóia, graças a Deus. Fala, Porazinho. Eu tô aí, rapaziada, meu irmão. Rapaziada saudável, herói, metendo herói. Uma salada de frutas pra dentro. Já meti a minha hoje também, tá boa essa salada aí, né? E aí, Amaral, beleza, Amaral? Tudo bem, cara. Tudo certo. A estrela móvel deste Pretinho Básico é o Homem Colorado. Lele! Estar aqui no teu programa. Muito obrigado. Magnânimo, Lelê. Alexandre Fabrício. Obrigado, Lelê. O programa é nosso, o prazer é da meu. Família, e eu estou achando demais as pessoas abrirem o vidro de seus carros na rua e gritarem: Magnânimo! Magnânimo! Eu acho demais, isso não tem preço, cara. Não tem preço isso. Fala, Alcemar! Tamo aí! Alcemar fazendo hang loose, hein, Alcemar? Tava com uma pinta de surfista, tá surfando, Alcemar, no tá verão? Copia até um jeito pra mim agora. De jipe, Alcemar. Tô, a cidade grande tá te fazendo bem, Alcemar. Vai pra praia hoje, parece, vai ficar na casa do estagiário. Amanhã. Que legal, Alcemar. Vai passar o reboco lá na casa do estagiário. Passar lá. Só o reboco. Cuidado lá, tá minha especial do estagiário. Cuidado. Tá bem, queridos. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. Vamos juntos assim, felizes da vida, até às 19 horas aqui pela Atlântida, pra entreter a audiência milionária. É mais de 1 milhão de pessoas nos ouvindo. Isso também é outra coisa people. Que não tem preço, né, cara? O cara fica pensando, 1 milhão de pessoas nos ouvindo, cara. Agora? Agora, nesse momento. É quase a mesma quantidade de gente que o Assis já fez de otário. Hoje que isso, demorou, não, que demorou isso. Uma hora coletiva, marcou pras 3, começou às 4. Ele não falou nada. Ele falou, ó, acertamos com o Milan lá e tal. Um monte de jornalista do Brasil todo lá pra não, saber. Jornalista da Espanha, da Itália. Cara, vai pra onde o Ronaldinho? Terça ou quarta a gente decide. Mais chata de todos os tempos. E aí... Só faltou um show do Oswaldo Montenegro no final. Um pocket show do Oswaldo Montenegro. Mas o Moraes ali da Rádio Cidade matou a charada. O Milan proíbe o Ronaldinho jogar em outro time italiano. Uhum. Então no Palmeiras ele já não vai. Boa. Tá, vamos aqui então com os destaques do Clique RBS. Madonna chega hoje, sabe onde, amigos? Onde? Sabe onde é que vai estar a Madonna aqui no sábado? No Grêmio. A Madonna vai estar no show da Amy Winehouse em Floripa. Muito bom. Tomara que a Amy vá, né? Quer dizer que nós vamos estar no show da Amy podendo ver a Madonna na plateia. Não, ver a Madonna não. Falar com a Madonna. Trocar ideia. Beber cerveja. Fazer um high five na Madonna. Dar um tapa na cara da Madonna. O que me preocupa não é eu ver a Madonna, mas ela me ver e gostar. Ah, sim. Pô, cara, ela já gostou do Jesus Luz pra gostar de ti, um tapa. Mas quem vê a Madonna continua vendo Jesus? É o Jesus grego, né? O pior Jesus grego, no caso. Ela continua com ele? Acho que sim. Que nem o nosso amigo Diogo Carvalho, que foi jantar num restaurante famosíssimo em José Inácio, do lado de Punta del Este, e ao lado dele, na mesa ao lado, estava Ron Wood, dos Rolling Stones, e teve a classe de não ir tirar foto. O Ron Wood não tirou foto com o Diogo Carvalho. É demais esse Ron Wood. É a educação do Ron Wood. E te digo, se eu encontro a Madonna na minha frente, eu digo pra ela, se teu Jesus tem a luz, eu tenho a vela. Muito bom, cara. Muito boa essa. Olha só, então, continuando sobre a Madonna, que o horário continua uma incógnita. Não se sabe a hora que a Madonna vai chegar, mas estava marcado para ontem à tarde. Aí mudou para a noite, depois para madrugada e, enfim, está confirmado para hoje. Final de tarde. Ela chega num jatinho fretado, vai direto para um hangar particular no aeroporto Ercílio Luz e de lá parte para uma casinha alugada em Jurerê Internacional. Exatamente. Olha, sabe quem é que confirmou essas informações todas? Foi o guri, eu mesmo. Não. Eu peguei com o Cacau Menezes. Ah, é? É, brother. Pô, que beleza, hein, cara. Eu que dei em primeira mão essa informação, amarelo. Mas tá, pô, lá no show, Cacau, né, grande Cacau? Figura, vou estar tá lá no show. Eu também, brother. Dá um abraço no Cacau ali, guri. Dá um abraço no Cacau. Não vou cumprimentar o Cacau, não. Pô, que isso, cara. Ô, meu, mas então é isso, né? Até a Madonna tá aqui em Floripa. Não, velho. Floripa definitivamente entrou na até rota. Até a Madonna tá em Floripa, cara. Tu entrou na rota dos clichês, cara. Todo ano você fala isso. Há uns 5 anos. É a terceira anos, queimada vai... que ele me dá hoje. Pô, calma, cara. Acho que hoje é o dia que. Há uns 5 tá anos já vai as Angels da Victoria's Secret. É. O Jared Leto, aquele ator de Hollywood, já foi lá. Cara, uma vez a eu cruzei Madonna com, já passou por com lá. O Calvin Klein. Gisele eu falei Binge pra vocês. Já passou isso. Por lá. Calvin Klein. Passei do lado do Calvin. Ô, oh, Calvin Klein. Da cueca? É, o Calvin Klein da cueca. Cara, mas alguém, ninguém me respondeu a Jesus não, o Jesus, a Madonna tá com Jesus? Não. Não sei, acho que não. Acho não, não tá mais. Não, não tá o mais. Jesus Luz diz que tá, agora se a Madonna tá... Então vamos perguntar pra galera que for no Girimon, show. Girimon, que sabe aí. Meu, tu acha que eu fico olhando essas porcarias aí, meu? Tu foi no show da Madonna, Girimon, não te passa. Uma coisa é o show da Madonna que a Vanessa queria ir, entendeu? Ah, outra coisa é ficar sabendo se tá com esse, tá com aquele, meu. Ah, cara, tá. E um dia a gente vai tu ter que. Tu tava cacife. Lá na frente do hotel gritando, Madonna, aparece em La Ventana. Cara, se eu não grito pra Madonna vir, minha mulher me espanca, meu. Mal mandado. O que que falou? Um dia a gente vai ter cacife de alugar uma casa em Jurerê Internacional. Acho brabo. Um dia a gente vai conseguir alugar uma casa em Jurerê Internacional, boa. Hein? Boa. Nem que seja pra todo mundo junto. Só todo mundo junto. Só beliche. Vai que fazer um PB ao vivo de lá. Vamos fazer. Conselho de Medicina libera reprodução assistida para casais do mesmo sexo. Mas que barbaridade, hein? Calma, Maurício. Maurício tá louco pra ter um filho. Mas como é que faz Maurício isso? Maurício tá louco pra ter um filho. Eu posso ter um filho com um outro gaúcho? Presta atenção. É isto? Como é que faz a assistência? É isto, gaúcho. Pega o material e já coloca lá direto? Deixa eu te falar, gaúcho. Presta atenção, Gui. O texto estabelece que casais gays podem usar a técnica em que o embrião é fertilizado no laboratório, gaúchão. Então tu pega teu namorado gaúcho, vai com teu namorado no laboratório. Que isso, cara? E ó, diz, ó, aqui estão os nossos... Ele tá tendo problemas. Tá tendo problemas ele hoje, tá tendo então, problema, eu tô falando do gaúcho. Tá misturando os personagens. Faz em casa e leva no laboratório. Não é pra levar o namorado no laboratório e fazer no laboratório. Mas aonde que gesta? No laboratório. Não. Sim. Gestação. Claro, rapaz. A barriga já deixa eu ler o texto, então, peraí. Não. Barriga, que nem o outro junto que respondeu o melhor dele agora. Exatamente. Aluga uma barriga de aluguel com esperma de um homem, obviamente, ou óvulos de uma mulher. E aí gera lá. É isso aí. Mas isso é feito no laboratório. Mas os pais legalmente são o casal gay. O casal gay. É só uma barriga de aluguel. É só pra eu entender, fizeram essa lei agora, em janeiro, estão trabalhando. Liberou a reprodução assistida para casais. Conselho Federal de Medicina. Não tem nada a ver com o deputado. Até porque, pô, você não pode passar por um deputado, né, cara? A técnica também é permitida após a morte de um dos genitores. Do mesmo sexo ou não, desde que haja autorização prévia para o uso dos gametas ou embriões congelados. Sim, o casal, ele conserva, né, os seus óvulos e gametas, né? Uhum. E aí, morre um, ainda é possível que essa pessoa já morta gere um filho ainda. Uhum. Sim. Situação financeira melhorou para quase 80% das famílias. Estudo divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, indica que 77% das famílias brasileiras afirmaram em dezembro que estavam melhor financeiramente do que um ano antes. Qualquer miserável tem carro. 19,8% sentiam-se em situação pior. Ah, eu acho que eu tô melhor, cara. A pesquisa revela ainda que 81%, vai piorar muito, 81% das famílias brasileiras acreditam que estarão em melhores condições financeiras daqui a um ano. Vai piorar muito aí. Mas que o brasileiro é um otimista por natureza, né? É verdade. É? Eu tenho um amigo que fala assim, eu falo pra ele, cara, tu é um pessimista, tu sempre vê o copo meio vazio, né? Que se diz de pessimista. Sim, sim. Ele diz, não, eu vejo o copo meio cheio, de veneno. Ah, mas é, cara, mas eu acho que é isso aí mesmo, né? Todo mundo tá um pouco mais feliz com a sua situação financeira, né? Ou 80%, digamos. 2011 vai ter menos feriadão ou menos feriadões do que no ano passado, em 2010. Em 2011, teremos assim, então, os feriadões. Carnaval, 8 de março, que é uma terça-feira. Tiradentes e Sexta Santa, 24 e 25 de abril, quinta e sexta. Nossa, não. Tiradentes é 21 de abril, mano. Ah, 21 e 22 de abril, então. Há um erro. Não, pera um pouquinho, Maurício Amaral. É 21 e 22 de abril. Errou. Tiradentes é uma data fixa, é 21 de abril. É verdade. O 22 de abril a vai sexta cair. Sexta Santa é que não é fé, não. Sim, é... ela vai cair em abril, dia 22, porque o carnaval é 8 de março. É, março. É 21 e 22 de abril. Obrigado, produção. Então é 21 e 22 de abril. Quinta e sexta. Que vai dar quinta e sexta, quinta casualmente. Quinta e sexta. Isso. E depois 25 de abril. Que não, é sexta... não, esquece, é só não, não, não. A produção é... falhou. As datas estão erradas. A sexta-feira santa vai ser 22 de abril. É 21 e 22 de abril. Assim aqui, então, vamos pro próximo. Jornalista da produção. Corpus Christi, 23 de junho, isso permanece. Sim. Quinta-feira, Proclamação da República, 15 de novembro. Não caiu, parece que não vai ter mais. Terça-feira, segue ali também, terça. Sim, sim, tá ok. Tá, feriados mortos de 2011. Começando por finados, em 2 de novembro. Que é uma quarta-feira. Depois. Não, mas não é morto. Não, é que aí não é não dá feriadão. Não dá feriadão, é isso. É isso. É só um dia. Feriado morto é domingo. É. Não, quarta-feira é morto sacanagem. Morto o feriado da quinta e da terça, o cara ainda consegue matar a segunda. É isso aí. É. Dia do trabalho, 1º de maio, aí é domingo. Mas aí é bravo! Pô, Zé Mário! Todo trabalho é domingo também, né, Zé Mário? Domingo não dá! Independência do Brasil, 7 de setembro, quarta-feira. Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, quarta-feira. Nossa. Finados, 2 de novembro, quarta-feira. Ano que vem, então, vai tudo pra quinta, esses feriados aí, né? É, isso aí. Porque eu sempre adianto um dia, então. Vai ser aí, bom, ano que vem vai ser bom. Ser bom. Não, ano que vem vai pula dois dias, porque 2012 é ano bissexto. É, bissexto. Tem 29 de fevereiro. Todos, é só tristeza, galera. É só tristeza, galera. Brincadeira, hein? Aí outra, 2012 vai acabar em dois. O mundo vai acabar. Não, mas acaba no fim do ano. Tem os feriados. É, tem os feriados. Depois, acabar no meu aniversário. Acaba em dezembro? 21 de dezembro, dia do meu aniversário, vai acabar. É, festinha, velho. Festa do fim do mundo. Tá bom, era isso então de destaques comentados do Clique RBS. Meus 40 anos, cara. São 6 e 12 e a partir de hoje nós não teremos mais os flats do dia. Aqui no Pretinho Básico, Girimum, muito obrigado pela tua presença hoje, mas hoje nós não vamos precisar de ti, Girimum. É, meu. Vai aí. Flatos do dia. Peraí, sim. Legal. Legal, fatos do dia. Querem fatos do dia. Fatos do dia. Legal. Fatos do dia. Cara, então, vem mais, meu. Fui voto vencido, Girimum. Manda bala aí, vai então. Fatos do dia no Pretinho Básico. Hoje com Girimum. Gostei do galo, tá legal o galo hoje. Girimum, bicho. Vamos lá, Muki, presta atenção, 10 e 16. Grávida, Letícia Spiller passeia no Rio de Janeiro. Letícia Spiller. Maravilha. A sorvetão, né? Viu, Letícia? A Faustão? Não, cara, ela não é a sorvetão. Não, é a sorvetão. A Andréia Sorvetão é outra. Letícia Spiller é a Letícia Spiller. Mas ela foi pra aqui. Não era o sorvetão. Sorvetão, no caso, é tu, sorvetão. Não era o sorvetão. Essa criança vai ser muito feliz, né, cara? Vai. Quer comentar mais alguma coisa? Vai comer muito sorvetão. Quer falar mais alguma coisa? Não, cara, ela não é a sorvetão. Não sei que ela não é a sorvetão, tchê. Mas eu só estou dizendo que ela vai ser uma criança muito feliz. Vai tomar muito milkshake. Vocês estão bem? Exatamente. Precisa de alguma coisa? Ela é milkshake. Meio-dia e um. Tony Ramos faz compras em farmácia no Leblon. Vai comprar uma Gillette. Não, notícia seria se ele fosse se depilar no Leblon, né, cara? Aí sim seria notícia. Só Viagra, parece. E aí, Alcimar? É muito melhor, né? Legal. Fica calminho. Não, fica nervoso que não consegue falar. Calma, senhor. Legal. 14h39, Cristine Fernandes exibe corpo sarado na praia. Mr. P foi apresentada a Cristine Fernandes esses dias no programa Saia Justa. Esta aqui. Aquela loira maravilhosa. Cara, que e ela já deve, justa, ela já deve ter mais de 40. Mais de 40, certo. É. 43 anos, eu acho. É. 16h49, Ricardo Pereira, passeia de mão. É esse? Não, Ricardo Pereira. Não, não. Esse eu não sei quem é. Ricardo Pereira, passeia de mãos dadas com a mulher. Portuguesinha. Trabalhou aqui na rádio uma época. Passeia de mãos dadas. E aí, quem é que mais passeia de mãozinha dada aqui com a mulher? Eu seguro, senão ela sai as coisas. Se eu não segurar na mão, ela sai. Porazinho? É? Eu não passeio. De mão dada? Não. Pessoal, Porã tá mal. Vamos falar. Depois do Girimum, a gente vai abrir um. Sabe que as um minhas namoradas. Elas sempre quiseram sexo. Duas vezes por semana. Eu sempre quis. Eu gosto mais de dormir de conchinha. Carinhoso, mais carinhoso. Entendeu? Abrir a porta do carro, dar beijinho na testa. Beijinho na testa é o fim do relacionamento. É, narizinho com o. Beijinho de esquimó. Entendeu? No restaurante. Ah, bem, beijinho de esquimó é a coisa mais romântica do mundo. É. Sabe que lá em Dubai, nos Emirados Árabes, os homens se cumprimentam com o nariz assim. Bem másculo. É. Tchê, como que é? É, vamos trazer pra cá, tchê. Faz aí, Lelê, faz com o gauchão aí, deixa eu ver. Bota um no YouTube ali, gauchão, e olha ali o cumprimento. No meu CTG é assim. Só entra fazendo beijinho de esquimó. Ô, Girimum, terminou aí, Girimum? Não, meu. Vamos lá, Girimum, então. E agora? Quando? Agora, questão de... Essa é a melhor parte. A melhor parte, é a parte que tu mais gosta. É a que eu mais gosto, Girimum. Tu fica ali, né? Fico ali. Tempo passando. Nove minutos. Pensando. Isso. Quanto tempo vai dar, até será? Até onde ele vai pra me irritar? Uh-huh. Agora, questão de... 9. Quem disse 9? 10 minutos. 11. 8. 8. 8. Não, agora 9. Ai, meu Deus. 9. Se demorar muito, vai ser 10. 10 minutinhos atrás. Já é 10. 10 minutinhos atrás. 10 minutinhos atrás. Era 18 e 7. Brincadeira, galera. 18 e 7. 18 e 7. É o Gil Gomes. A grande fera Miguel Falabella janta com o Ricardo. Ricardo Pereira e Bete Lago no Rio, galera. Olha! De novo o Ricardo Pereira. Ricardo Pereira. Tá jantando cedo, hein, cara? Maravilhoso. É uma janta maravilhosa. Eu estive nessa janta, também não fui citado, não sei porquê. A produção me corta. Ele tava com a mulher há 2 horas atrás, o Ricardo Pereira, e agora jantou. Duas mulher horas depois. Pegou o Falabella. Isso acontece muito no Rio. Acontece muito no Rio. Jantam cedo lá, Nini. Quer um papel numa novela? Larga janta mulher, com Falabella. Janta com Falabella. Ah, é? Sério? Funciona. Globo é assim, cara. É assim que funciona. Já fiz muito isso, agora não faço mais. Tá bom, Leila. Obrigado, Tajirimu. Muito obrigado. Antes de passar aqui pro nosso próximo integrante do programa, a palavra, eu queria abrir o capítulo Porazinho. O que aconteceu, Porazinho? Das duas pra cá, Porazinho. Não aconteceu nada. Esse que é o problema. Daqui tão bem... Esse que é o problema, entendi. Não aconteceu nada. Poderia ter acontecido. O que, Porazinho, por exemplo? Cara, eu tenho tanto medo de tu faz essa expressão, Porazinho. Muita coisa poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Não aconteceu. Tu tava em casa, Porazinho? Tava em casa, não aconteceu nada. Fetter, eu vou te dar uma sugestão, Fetter. Pois não, quando tu sentir que ele tá assim, tu fala comigo, porque isso já vem da manhã. Ah. Hoje ele tá desde as 7 com esse olhar. Esse olhar, mas é um olhar malvado. E aí, sabe, quando era umas 7:30, 7:45, que nós no ar já não tava mais dando. Não tá... Não. Aliás, alguém me mandou um torpedo hoje de manhã, era umas 7:45. Alguém me mandou um torpedo com a seguinte frase: manda o Porã calar a boca. O que aconteceu, cara? Às 7:45 da manhã. Cara. E aí, assim, pois é, essas coisas, conflitos, atritos. E aí, assim que eu fechei o microfone, o Porã disse: cara, eu acordei hoje atucanado, olhei pro relógio, saí disparada pra chegar aqui às 7. Aí eu fiquei meio assim. Eu acordo atrasado, aí acontece. Eu tenho um dia assim. Acorda mais cedinho amanhã. Eu tento, mas às vezes o soneca, sabe o soneca? Sei. Sonequinha do celular, rapaz. Não dá certo. É não como dá, curta-metragem, né, soneca? Tu tem os sonhos em curta-metragem, né? Isso aí. E daí tu sonha um pouquinho assim, 5 minutos depois tu acorda. Aí aperta ali o soneca de novo. Daí negócio tem mais pular um curta da cama, cara. Tocou, pula. Bota o despertador longe pra tu ter que ir lá desligar. Entre 6 e 7, a minha campanha é essa, né? Não pro soneca. Não pro soneca, levanta logo, despertou, dá um pulo. É a única saída. Vaza! É a única. Ai, ai. Tá bem, vamos lá. E o gauchão? E aí, o gauchão? Dois gaúchos entram no bar. Tchê, tem bebida pra macho nessa espelunca aqui, tchê? E o garçom? Tem sim, sim, senhor. E o gaúcho assim? Então serve uma dose aqui pro meu macho. Ávila mandou mau caráter. Valeu, vai daí, o Alcemarzinho. Deus criou o mundo e descansou. Oh. Deus criou o homem e também descansou. Alcemar, às vezes eu acho que tem uma baita de uma bichona. na boa, Alcemar. O que não é juízo de valor, porque eu não tem problema, não tem preconceito, mas quando tu faz essa mãozinha assim, essa mãozinha quebradinha assim, eu acho quebradinha. Que... mas não tem problema. Alcemar, desculpa, Alcemar. Editando levar piada. Mas tijolo. É meio professoral a mãozinha. É professoral a mãozinha, exatamente. Tijolo, calcário, recalcado, Calma. Fica tranquilo, você, Marcos. Tem que fazer a mãozinha no bolo. Fica tranquilo, você, Marcinho. Agora eu vou botar tudo de novo. Vai lá. A mãozinha de novo. Vai lá. Deus criou o mundo e descansou. Deus criou o homem e também descansou. E então Deus criou a mulher. E nunca mais nenhum deles. Nem Deus, nem o homem deve se ser. Homem, muito homem. Vai daí, Lelê. Cara, velha! À medida que o tempo passa, a comunicação no casamento evolui. É isso aí, Lelê. Eu tenho um spamzinho bala aqui, velho. Posso contar essa piada depois? Vocês querem uma piada ou um spam? O spam! Olha o spam, galera! Cara, todos nós já vimos falar que os americanos querem transformar a Amazônia num parque mundial com tutela da ONU. É, né? Verdade. Eles querem tomar conta do mundo, sim, né? Parece que o Beto Carreiro que vai administrar. E que os livros escolares americanos já citam a Amazônia como floresta mundial. Para! Sim, nos mapas mundo, aquele que tu vê no livro de geografia. Não é, mas não acredito. Tem um buraco. Tem um buraco ali no Brasil, aparece a Amazônia como preso, dizendo assim, sério? Área de exploração mundial. Mas é fonte quente isso aí ou é internet? Cara, eu só trago informação de fonte quente aqui, cara. Não me vem com esses espanzinhos bichuruca. E o Ronaldinho vem pro Grêmio? Cara, o Ronaldinho vai jogar no Brasil, cara. É quentíssima essa informação. Pois então, cara, chegou às mãos de um amigo meu, cara, o livro didático Introduction to Geography. Introduction to Geography. Do autor David Norman. Livro confiável, David Norman. Norman. Livro amplamente difundido nas escolas públicas americanas para Junior High School. O que é Junior High School? Que é o primeiro grau, né? Até a sexta série do primeiro grau, como se fosse aqui. Pô, totalmente confiável. Na página 76 desse livro, os americanos já consideram a Amazônia uma área que não é território brasileiro e ainda por cima com um texto de caráter essencialmente preconceituoso. Fiada! Que diz ali? Vamos divulgar isso, não sei, eu tenho a informação, não os detalhes dela. Não, detalhe do texto. Vamos divulgar isso para o maior número de pessoas possível a fim de poder fazer alguma coisa ante este absurdo. Boa, Lelê. E antes de encerrar aqui, eu quero mandar um baita de um abraço para toda a galera da fisioterapia do Centro Clínico Gaúcho de Cachoeirinha. Olha! Tanto os fisioterapeutas quanto a galera que tá lá se puxando lá para fazer aviso, todo mundo ouve o PB lá todos os dias na 166. Boa, Lelê, é nóis. Sabe onde vem o PB também? El Fuego, lá no Moinho Shopping. Restaurante. Adoro. Restaurante El Fuego. Maravilha. Diego, grande garçom lá. Ovo, é meu restaurante preferido, Magnato. Que beleza, muito bom. El Fuego. Tô sempre lá no El Fuego, Magnato. Vamos lá. E aí, Porazinho? Oi, meninos, meu nome é Carol. Oi, Carol. Eu moro em Caxias do Sul e adoro. Adoro vocês. Faz um adoro bem grande aí. Adoro. Sabe como ontem a gente tava falando de gato no programa? O Neila tem gatos em casa, né? Não terminou, adoro ainda. Adora gatos adoro, também, né? Adoro gatos. Tá com problema, não tem como deixar o gato. Tem que viajar agora, não tem onde deixar o gato. Não tem que deixar o gato. Esse arranhão aqui nas costas foi meu gato, ó. Meu gato me arranha muito. Cresce, né? Os hotelzinhos. No peito aqui também, me arranhou no peito. O Neila tem ciúmes de deixar em pet o gato dele. Ele não gosta muito. Naná cuidava do meu gato, não cuida mais. Naná morreu? Naná não morreu, mas Naná tem alergia agora. Foi errada. Vai, Porazinho! Ô, Carol, então manda aqui algumas frases antes da morte. Oba! Pois bem, o Mick Jagger veio assistir a sua cirurgia. Por aí não, por aqui, bem mais rápido. Tudo bem, mulher. Pode dirigir. Pode chutar o mendigo que ele tá dormindo. Isso, cara! Como assim pode chutar o mendigo porque ele tá dormindo? Ah, são frases. Não se chuta mendigo nem acordado, cara. Eu também acho. Não, acordado se chuta. Não, não, velho. Como é uma frase antes da morte, substitui assim por um cachorro. Só se chuta. The Radio ABC. Mendigo em condições de igualdade. Não. Sabe que um amigo meu tava americano. Tinha um amigo meu no golfe dele ouvindo música 11 da noite, dia 31 de dezembro de 2010. Joga carro golfe, esperando uma gatinha descer do prédio, ouvindo uma musiquinha pra ir pra uma festa de Réveillon, vê um mendigo catando lata, o mendigo vem andando até ele e diz assim, e tu ainda reclama, né? E sai fora. Ele falou pro cara, o mendigo cara, falou pro cara do golfe. O mendigo falou pro cara do golfe. Que loucura. E tu ainda reclama da tua vida, né? E saiu fora. Mas quem que é que esse mendigo pensa que vai ficar dando lição de moral no cara que tava... Esse cara, né, você vai? Meu amigo se levantou e cagou o mendigo a pau. Aí seguindo isso, com as frases antes da morte enviadas por Carol de Caxias aqui no programa Pretinho Básico desta quinta-feira. Eu não vou pagar esse cara, não! Atira! Atira, seu homem! Atira! Desce aí, ô! Não, segura firme aí que tu não vai cair, não! Os caras estão subindo, meu irmão. Um beijo pra todos vocês, um especial para o Potter. Adoro, ele é Potter. Perfeito. Querido Potter, né? Cara, ele é tão perfeitinho. Não, cara, mas olha que, né? Que concepção de perfeição. Ele é perfeito. É Potter, o Potter é perfeito. Perfeito pra quê? Tá bom. É, não sei pra quê. 6h26, cara. Semana que vem a gente vai estar a partir de segunda-feira em Floripa, fazendo o aquecimento. Fazendo o aquecimento pro fim de semana outro, próximo vindouro. Porque é o Planeta Atlântida. Menino Planeta, velho! Santa Catarina, nós já temos a ordem dos shows, já foi divulgado aqui no Pretinho a ordem dos shows do Planeta Atlântida Santa Catarina. Eu faço questão, inclusive, de trocar a trilha! É demais essa trilha! É demais! Eu passo aqui então a grade de eventos, a grade de shows. Oh, grade. Da sexta-feira do Planeta Atlântida Santa Catarina, dia 14 de janeiro. Começa com Irie e Das Aranha. Ah, esse tá bom pra fazer uma ponta. Irie e Das Aranha, na sequência tem o Michel Teló. Tá ligado que o Michel Teló gravou Me Odeie da Reação em Cadeia? Vai ser um momento alto do show. Vai ser, sem dúvida, um momento alto do show. Depois tem Chimarruts, Capital Inicial, Armandinho, Luan Santana, Monobloco e encerra tocava com o eletrônico. Sério? Do Infected Mushroom. A sexta-feira do Planeta, dia 14, em Santa Catarina. Daí no sábado começa com o Restart. Por que que começa com o Restart? Porque a galerinha, restart, né, meu bro? Tem que recomeçar o segundo dia do Planeta. E pra não fazer a gurizada novinha ficar até duas, ficar três da manhã. Ficar até duas, três da manhã. E outra, pra galera que não curte Restart, que vai chegar mais tarde lá pro show do Sódia, por exemplo, ou do Nando Reis, não precisa chegar tão cedo, quem é mais velho, pra ver Restart. É. Deixa Restart pra gurizadinha chegar. Boa, é bom essa produção do Planeta. É um evento democrático, né? Eu fico curioso pra ver o show do Restart. Eu quero saber como eles tocam. Certo. Se é playback, se eles tocam. Cara, mesmo. Eu já vi e não é playback. Não é playback. Não é playback. Os caras tocam. Agora tem dois caras do Restart ali que não, ninguém sabe o nome, né? Tirando o Pelanza e o outro mais moreno ali. Os outros também dois, não sabe. Ninguém o nome. Sabe o nome. Ah, cara, mas eu acho que isso é meio normal numa banda que tá surgindo agora aos poucos. Ah, deixa os caras, meu. Olha aqui, ó. Olha só. O negócio é o seguinte: tem que respeitar. Tem público pra consumir o Restart. Tem público pra consumir o Luan Santana. Claro, tem público pra consumir o Life is a Loop. Tem público pra todo mundo no planeta, cara. O planeta tem atração pra tudo que é público, velho. Olha, público consumidor é o que mais tem, né? É isso aí. Deixa eu passar aqui, então. Restart abre o sábado do Planeta Santa Catarina. Na sequência, mais duas bandas da Terra, Santo Grau e Nego Joe, juntos no palco do planeta. Aí, depois tem Jeito Moleque, Nando Reis, Soldiers of Ja Army, lá no meio da noite de sábeo, aí o bicho vai pegar. Que aí é o bicho vai pegar, velho. A full, né, Magnata? Guilherme Santiago na sequência, Charlie Brown Jr. E o sábado em Santa Catarina, o Planeta Santa Catarina 2011 termina com Life is a Loop. É isso aí, cara. Life is a Loop, né, cara? Cara, vai ter um lance muito legal nesse planeta, aí, que é o seguinte, a galera, depois que encerrar o planeta, Life is a Loop acabou, tá? Terminou. Desligou lá o planeta. Puf. A galera começa a ir embora. O que, que vai acontecer? Nós vamos varrer tudo. A Atlântida, a galera da Atlântida vai continuar no ar com uma pós-jornada de Planeta Atlântida. Que legal isso! Pra mandar todo mundo embora, entregar Virado. Todo mundo em com casa segurança. Até às 7 da manhã. O cara vai sair lá do Sapiens Park ouvindo Atlântida 100.9 de Floripa. Mister até Ia chegar na sua casa, a galera da Atlântida vai estar lá dando informações de trânsito, de tempo. Exatamente. Cara, vai ser demais. É a pós-jornada do Planeta Atlântida. Quem vai fazer o estagiário, sozinho? Não, quem vai fazer é a galera da Rede Atlântida, cara. Galera toda. Toda a galera Show da Rede de bola, Atlântida. Galera. Vamos lá. E aí nós, obviamente, estaremos a partir de segunda-feira em Santa Catarina, apresentando o Pretinho Básico, Discorama e outros programas do Estúdio da Atlântida aqui no Morro da Cruz. E no sábado, na sexta e no sábado, estaremos apresentando para o Rio Grande do Sul, para demais cidades de Santa Catarina, que não Florianópolis, onde vai estar acontecendo a maior festa do planeta, nós estaremos transmitindo a maior festa do planeta em som da perfeita qualidade de som pela Rede Atlântida a partir das 5 da tarde lá do Sapiens Park. Todos nós já estamos trabalhando, cada um fazendo a sua parte na transmissão Legal. Do Planeta Santa Catarina para todo mundo. Só para ficar claro, não vai ser transmitido esse ano para Floripa? Claro que vai, cara. Vai também? Ah, tá. Não, é porque Floripa, toda Floripa vai estar dentro do Sapiens Park, tá, né, cara? Entendi. É isso que eu quero dizer. Aí a galera em Joinville, por exemplo, vai estar ouvindo pela Rede Atlântida. A galera em Pelotas em vai Porto estar ouvindo Alegre, pela Rede Atlântida. Em no litoral já fazendo esquenta pro planeta Rio Grande do Sul. Exatamente. Entendi. É isso São aí. Gabriel, é São Gabriel vai estar ouvindo. Seis e meia Novo Hamburgo vai ouvir domingo, né? Não, vai ouvir ao mesmo tempo, cara. Vamos fazer os classificados do Pretinho aqui no Pretinho Baral. Classificados do Pretinho. É tanta informação pra dar, parceiro. É muita informação. É muita coisa pra dar, né? O que vocês estão olhando aí? Nada. Exceções com X e dois S. É. Daí, galera do PB, sou aqui de Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. Tô vendendo a minha Kombi Furgão. Ano 96, amarela. Olha que beleza. Motor de 1.600 cilindradas, um carburador. É, tem um carburador só. E né, um alternador também. Ué, sabe que essa Kombi aí foi usada no clipe de Reggae na Estrada que a gente fez nos anos 90? Reggae na Estrada. O cara tá pedindo 9.900 por essa Kombi amarela que tem um carburador e um alternador. Pode ter dois carburadores, né, Magnata? Mas vai ter sempre um alternador, cara. Barbada 9.900. E-mail para Mateus com TH, Mateus PS, Mateus com TH, Mateus PS, arroba terra.com.br. Ah, Mateus. Boa tarde, galera do Pretinho, me chamo Mateus Cortinazzi, é outro Mateus aqui, ó. E só gostaria Mateus. De anunciar o carro do meu pai, que é um Fiat Brava 1.8 HGT, top de linha, branco, ano 2000. Rapaz, esse carro quando lançaram era bacana mesmo. É. 132 cavalos, cara. É uma nave, o troço é muito um cavalo. Trator, cara. Nossa. Sure. Tem roda bi no aro 17 de liga leve, inteiraço por dentro e por fora. Uma máquina. Vale R$21.000, mas dá pra negociar. Entrar em contato pelo Fernando Cortinaz com Z. @bol.com.br. Quantos cavalos tem mesmo? 132, 133 com o motora. É um Aras. Praticamente um Aras. Praticamente um Aras. Já vem, querido. Vamos faturar! Almirzinho! É um desclassificado os dois. O Almir já tá trabalhando duro com a sua equipe, o Almir, o Alcemar, o Geiso, pra gente fazer a transmissão do Planeta Atlântida 2011. Gente, vocês não imaginam o trabalho pra levar o áudio pra toda a Rede Atlântida. Eu tô levando uma extensão agora até Pelotas. Hoje à tarde, passei a tarde toda levando uma extensão de som até Pelotas, gente. Uma extensão grudada uma atrás da outra, 100 metros em 100 metros. 100 metros em 100 até metros. Até Pelotas pra poder chegar o som do planeta lá em Pelotas. Tudo com fita isolante. Com a qualidade Silver Tape. Silver Tape. Silver Tape. É melhor. Hoje em dia, com esse calor, Silver Tape é melhor. E sabe o que é a coisa mais importante hoje em dia, né? É Silver Tape, né? É acessibilidade. Acessibilidade. Acessibilidade. Acessibilidade. Soletra, pra nós, acessibilidade, Almir. SSO. Acessibilidade. Tá bem, é a coisa mais importante, é verdade. No planeta vai ter um espaço para você, amigo que tem cadeira de roda. Se você tá preguiçoso, quer ir numa cadeira de roda, pode ter um espaço pra você ver com toda a clareza. É verdade, Almir. Aliás, isso em todos os eventos. Isso se chama o quê? Chama acessibilidade. Isso é acessibilidade. Acessibilidade. Exatamente. É que eu pensei que tu fosse falar de alguma coisa de inclusão digital, de acesso à rede. Acessibilidade das pessoas deficientes. Ah, entendi, Almir. E a Almir tem uma outra oferta, Almir? Tem outra. Vai na outra aí, então. É melhor? Não, não. Essa era uma. Qual é a outra? Ah, não tem oferta ainda? Não tem oferta ainda? Ah, não deu oferta. O lançamento é a cadeira de roda com pedal. Para não precisar empurrar com a mão, entendeu? Essa é o... E a próxima, Almir? A outra é um kit que transforma o seu carro num táxi. Um carro bacana. Você vai pro bar, você bebeu, encheu a cara. Certo. O que tem que fazer? Botar a mão na consciência e voltar de táxi. Exatamente. E aí tem esse kit que transforma o seu carro na cor do táxi da cidade. E aí você pode voltar dirigindo tranquilamente de táxi. Esse kit vem nas cores laranja, branca, pra vermelha, cidade, amarela, com cidade, qualquer cidade. Estamos despachando pro Brasil todo. Que bom, Almir. Tá muito bom, né? Bom, hein, Almir? Show de bola. E tem a aprovação do Detran, né? Que do é mais Detran, legal. É, o carimbinho do Detran. O Dyer. E amanhã, Dyer do Detran. A uma da tarde, amanhã estamos lançando as placas. Estamos procurando emprego amanhã. Pra você trocar de placa. Amanhã, uma da tarde. Pra você trocar de placa. Alô, Mauro Borba, estamos procurando emprego aí. O e-mail... Henrique, Buzina, estamos procurando emprego aí. O e-mail é o seguinte. Quem faz o personagem Almir é o Porã. @ O estagiário também tem esse talento. Exatamente. E também faz o personagem. É o Mickey. Matrícula 84792264 da RBS.hpg. Show de intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, pela grande Rede Atlântida do Sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. 16 minutos para 7. Até ontem, se você queria pagar menos na feira, tinha que fazer supermercado na quarta. Se queria pagar menos na carne, tinha que passar no supermercado na sexta. Mas o Big acabou com isso. Preço baixo todo dia chegou para mudar o seu jeito de fazer compras. São 2.000 produtos com preço baixo, ainda mais baixo em qualquer dia da semana. Segunda, terça, quarta, sábado. Não vai parar por aí. Passe no Big, faça suas compras qualquer dia, quando for melhor para a senhora. Para o senhor, para você, com preço baixo todo dia. Passe no Big e faça suas compras qualquer dia, com preço baixo todo dia. O Big é o grande parceiro do Pretinho Básico na Casa do Ouvinte, no verão, duas edições na casa de praia do nosso ouvinte. E assim nós vamos, aliás, não vou falar isso para vocês agora, vou falar para vocês depois do final do programa. Boa. Além do Big, da telefonia imbatível Big, tudo de melhor pra você. Temos a Damilera Moda, está nas ruas, e sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, na parceria com o Pretinho Básico. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter! Dá um abraço aqui, doutor Alceu. Credo, não vou te cumprimentar. Ah, doutor Alceu, que paletão, hein, doutor Alceu? Credo, aqui é muita costela, doutor Pedro. É verdade, doutor Alceu. Doutor Pedro, o Havaí comprou mais um, doutor Pedro. Que bom, mas o Havaí abriu o cofre. Opa, mas agora credo, vai. Quem é o cara? O Maurício Alves. O craque Maurício Alves. Atacante do Havaí. Goleador Maurício Alves. Veio do exterior, doutor Pedro. Caramba, da onde que vem ele? Só um momentinho, vou clicar aqui no Clique Esporte Santa Catarina. Veio da Espanha. Olha, futebol espanhol, hein? Contratação do Real Madrid. Vai chegar no sul da ilha e vai meter gol lá pro Havaí. Se conseguir chegar no estádio, né? Que o trânsito tá forte lá. Exatamente, doutor Peter. Pois não, doutor Alceu. E o Ronaldinho, doutor Peter. Olha, doutor Alceu, eu mesmo não sei de nada. Mas que barbaridade. Você sabe alguma coisa? Como é que foi a coletiva hoje? O Assis disse lá, terça ou quarta. Terça ou quarta da semana que vem. Mas parece que o Corinthians cresceu na briga. Ah, é mesmo? Exatamente. Olha, o que foi entendido na coletiva hoje, que o presidente do Milan me fez entender, é que quem pagar os 17 milhões da rescisão, leva. Vai levar. É isso. É o Grêmio que vai levar, cara. E outra sim, coisa. Sim, eu também acho, mas foi isso que. A coletiva foi pra isso. Quem pagar o 17 leva. As palavras do Ronaldinho, não, por exemplo. As palavras do Ronaldinho descartam, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, porque ele deixou escapar ali. Que gostaria de jogar as principais competições. Quem está nas principais competições? O Grêmio está na principal competição sul-americana. O Corinthians também. O Corinthians também. É verdade. Então, Flamengo e Palmeiras. E hoje de tarde no Twitter. Ele tá falando já da. Bom, enfim. E o vice-presidente de futebol do Milan falou que se fosse ele para decidir, preferia Flamengo. O Flamengo. E o Ronaldo, o fenômeno, hoje botou no Twitter dele de tarde, dizendo assim: o que vocês acham de ver eu e o. Vocês acham provável eu e o meu xará voltarmos a jogar junto de novo? Já pensou, meu? Ah, ele botou isso no Twitter dele. Eles jogaram juntos em 2006? 2002, na Copa. 2002 Doutor, quer que eu ligue pro Ronaldinho, doutor Petra? Não, acho que não precisa, né, doutor? Ele já falou com ele, né? Ele tá na linha? Já ligou pra ele, né? Ah, já tá. 10-10-10-10-10-10-10-10. 9-9-9-9-10-10-10-10. Vamos lá, então. Só 10-10-10-10-10-10. 10-10-10-10-10-10-10-10. Vamos falar com o Ronaldinho, então. Alô, Ronaldinho? Alô, Ronaldinho? Na linha 1, um, doutor. Pois é, na linha 1. Um, eu acho que o Assis aqui recebeu o telefonema de outras rádios, está negociando. Não tem ninguém aqui. Alô, Ronaldinho? Caiu a ligação. Alô, deve estar em voo, deve estar em voo. Que pena, tá bom. Mas o Ronaldinho não vai ter nada para nos dizer além do que ele já disse no programa da UMA, né? E além do que ele não disse na coletiva, né? Sim. Então tá ótimo assim, cara. Só esclarecer para nosso ouvinte que pergunta se o pós-planeta, a cobertura da Atlântida, o pós-jornada do planeta vai rolar nos dois dias. Sim, nos dois dias. O planetário sai do Sapiens Park indo pra casa de carro. Põe na Atlântida e vai acompanhando ao vivo toda a movimentação do pós-planeta. Informação de trânsito, de táxi, tudo, de ônibus. Todas as informações que possam ser úteis ao planetário que está deixando o Sapiens Park e, claro, em Canasvieiras. De algumas músicas dos shows que rolaram. Sem dúvida, alguns dos melhores momentos do show que a galera tava lá curtindo e não. Enfim, vai poder ouvir depois, vai ser demais, cara. Que vai classe! Ser. Eu só me surpreendo com essa tua cabeça, essa tua genialidade. Mas que isso? Tu pensasse isso, não fosse? Olha só a modéstia. Olha a modéstia, ele olha pra baixo pensando assim, não vou dizer. Mas é ele mesmo. Obrigado, doutor Luciano, era isso, né? Era isso, doutor. Cara, a melhor tweetada. Tu vai me chamar de Alexandre pela primeira vez na vida, é isso? Alexandre Fetter. Pela primeira vez na vida, nunca me chamou. Não, é só porque, cara, a melhor tweetada, acho que o Twitter bombou detalhes com essa história do Ronaldinho, foi de um camarada gremista aqui, que era o Christian Bonato. Ele disse o seguinte, ó: digamos que seguramos bem o empate no Rio, agora é tudo no Olimpo. Sensacional. Muito boa. Vai daí, Mr. P. Abraço pro Emir, obrigado pelo presente. O filho Tarcísio, que é nosso fã tremendo. E a carona, Alexandre Isaías. Abraço pra dupla, espetacular. Rapaziada, aqui vai uma musiquinha pro alemão aí do Mr. P cantar. Vamos cantar. Vamos contar uma musiquinha aqui. Todo sapo pulha, todo sapo pulha. Só saponete não. Que lindo. Eu posso continuar? Pode, claro. Toda pata choca, toda pata choca, só patatinha não. Todo aço queima, todo aço queima, só o aço lixo não. Toda massa cresce, toda massa cresce, só a massa neta não. Tem mais, muito né? Boa. A métrica tá muito boa. Maçaneta. Todo tipo eu gosto, só o tipo deputado não. Deputado estadual e federal. Boa. Isso. Toda vaca muxe. Toda vaca muxe. Só a vaca lume não. E pra fazer o encerramento, toda mãe tem filho, toda mãe tem filho, só a mãe não nesse nome. Muito bom, hein, amor? Muito bom, amor, demais, cara. Muito bom mesmo. Quem é de pro Almir mandar o mais importante hoje em dia. O mais importante hoje em dia, o que, que é? É o trabalho. É o trabalho. Ah, exatamente. Pro pessoal da Compasso. Abraço, Sérgio de Porto Alegre. Muito bom, Sérgio. O gerente da concessionária telefona pro cara, pro doutor. Ô, doutora, sua mulher trouxe o carro pra consertar. Ah, pois não. Pode fazer o serviço que eu pago. E pra pagar a vitrine também, doutor? Ah! Vai daí, ô, seu Marzinho. Opa, desculpa, não era. Ô... Dá licença aí. Olá! Olá! Tudo bem? Vocês estão bem? E o alambico, Anu? O alambico eu já te conto. Hoje, aqui no Anonymous Gourmet, sempre com você, é o arroz pinto louco! Opa! Cheio! O arroz é o seguinte, pega alho, bacon, calabresa, cebola, meu azeite, Deus. Ovo e um pintinho. Pintinho. Aí você frita tudo ali numa frigideira, o alho, bacon, a calabresa, e cebola. E o pintinho junto? Não, agora espera. Pintinho deixa de fora, por enquanto. Mas eu... Olá! Começo só... Já começo a chorar de rir só de me lembrar do alambico. Pega a frigideira, esquenta e bota o pintinho em cima. Ah. Ele vai começar a sapatear. Ah. Sapatear. Sapateando o pintinho. Pintinho vivo. E o alambico se diverte. E o alambico vendo. O alambico chorava. O alambico cantando passarinho quer dançar. Passarinho quer dançar. Lá, lá, lá, lá, lá. E é demais. Aí depois pega a frigideira, bota o pinto. Tem que ser vivo. Bota o pinto na frigideira. O pra pinto ficar vivo. A carne mais amaciada. Só aconselho a tirar o bico. Do tira pinto? O bico. Ainda vivo? Ah, não, isso, mortinho, já, mortinho. Mortinho. Ah. E aí depois misturou, juntou, picou. Que dureza, e come! É o pinto louco do Anônimo. Pode usar o bico pra espalitar o dente depois. É bom. É uma dica boa. Vai voltar, vai voltar. Depois dessa, não sei se não, hein? Voltaremos. Ah. Ai, cara, que isso. E aí, Marcola? Queria só mandar um recado. Pra quem, Marcola? Acabou meus créditos. Do dia. Não tem mais crédito hoje. Quem quiser entrar em contato comigo tem que me ligar. É do telefone, tá falando? Do telefone. Sim, é o cara que é o único cara que tem iPhone pré-pago. Não. iPhone 4 pré-pago. Tá, acabou meus créditos, pessoal. Quem quiser falar comigo hoje, então me liga. Tá. Ou, né? Me liga. Melhor me ligar. Sim, do que não. É óbvio, se eu quiser falar contigo, eu vou te ligar. Não vou esperar que tu me ligue, né? Não, porque tem gente que tá de repente esperando eu ligar, entendeu? Acho que tem recado aí. Dois subliminar. Dois sujeitos enchendo a cara no bar lá pelas tantas, eles já estão embriagados. E um diz, eu acho que tá na hora da gente fazer alguma coisa, Lelê. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma mulher e vamos pro motel. Sim, acho que não dá pra mim, não. O que foi, Lelê? Lelê, olha pra mim, não vomita. Para de vomitar. Lá em casa eu tenho uma mulher que eu mal dou conta do Ricardo, bicho. Então a gente faz o seguinte, a gente toma mais uma e vai lá pra tua casa. E aí o sujeito vai à cartomante, né? Opa! Ela olha atentamente a bola de cristal e fala... Vejo que o senhor tem dois filhos. Bah. A senhora está enganada. Eu tenho 4 filhos. Isso é o que o senhor pensa. Cartomante, filha do mal. E aí, porãozinho? Também vou botar uma velha! Piada velha do porão! Apoio! Papel higiênico Urutu! Limpa bem o seu nariz! Opa! Ó, chefe! Queria pedir aí que o senhor me liberasse amanhã. Por causa da minha sogra. Minha mulher quer que eu vá buscar a mãe dela lá pra passar o fim de semana lá em casa. Olha, meu rapaz, tem muita coisa pra fazer aqui no escritório e eu não vou poder liberar você amanhã. Ah, obrigado, chefe. Eu sabia que podia contar com o senhor. Mais um! Onde é que o seu marido passou o dia ontem? Ah, ele foi pescar, querida. E você acredita? Ele trouxe peixe? Não, é por isso que eu acredito. Meu, rapidamente, não dá pra ter mais um. O Cidão já tá aqui batendo com a cabeça na porta ali. É verdade. O nosso ouvinte Dinho, da Dinho Caricaturas. Dinho Caricato. O ouvinte Dinho. O ouvinte Dinho é de São Paulo, ele é paulista. Ele diz assim, ó, sou de São Paulo, viciado no PB, sempre tive curiosidade em ir ao planeta Atlântida e esse ano decidi ir, mas mudei de ideia. Já vi que vocês são meio hostis com quem não é do sul do Brasil. O Fetter mesmo disse no programa das 18h30, aliás, das 18 no dia 3, quando o Pianjas comentou que deveria ter sinalização, pois os paulistas poderiam se perder. O Fetter, de graça, disse: ah, os paulistas tomara que se percam. É verdade, disse mesmo, aí, que eu me lembro. Aí, eu disse. Aí sim. Ele diz assim: melhor deixar quieto, essa festa é de vocês mesmo. Deu pra perceber que não querem pessoas de fora. Tomem cuidado com isso. Com o que falam, eu, como fã do Pretinho e sendo de São Paulo, fiquei chateado com o comentário. Pô, aí eu quero dizer o seguinte pro Dinho. Brincadeira, meu! Ficar ali maltratando a paulistana. Não é. Eu quero dizer o seguinte, se o Dinho é ouvinte mesmo do programa, ele sabe que isso é galinhagem, é brincadeira, né, cara? Que não tem essa. É, a gente brinca com tudo também. Com tudo, cara. Se a gente puder mesmo parar com o paulista, de brincar com, por causa que nós vamos fazer. Acaba o programa, então, é isso. Pô, eu não posso parar de brincar com o paulista. A gente não acha que todo corintiano é ladrão, como a gente às vezes brinca. Que todo aqui, São Paulino, né? É Bambi. 99% só. Ah, que isso. Não, na boa. Ô, Dinho, repensa aí, Dinho Caricaturas, repensa aí a tua ida ao planeta, cara. E se for lá, vai falar com a gente ali na rádio, ali na Atlântida. Pura, fica bem do lado do palco, do estúdio da Atlântida, não tem como não ver. Eu tenho muito amigo paulista, o Toninho também, é um dos meus, cara, melhores amigos aqui. É verdade, eu também tenho muito amigo paulista. Deixa eu mandar um abraço pra galera da Von Par, que nos mandou esses presentinhos. É disso que o povo gosta, Von Par. Muito bem, era isso, ficamos por aqui com este Pretinho Básico, vou entregar pro Cid Moreira aqui, Cidão. Finalmente. Vai lá, Cidão, onde é que tu vai com a sacola da Rodaica, Cidão? Ah, eu vou entregar para umas meninas, alguns adereços femininos. Eu pedi para a Rodaica separar umas meias calças, uns fetiches. O que é isso? Cara? Da avó da Rodaica. Da avó da Rodaica. Ela me conseguiu. Ela batalhou umas calçolas. Tá bom, mocidão, vai lá, eu tá falei, na tua hora, Cidão. Não se importa, não é você como alguma, marido da Rodaica. É não. Muito obrigado, agradeço a ela. Este Salmos é bonito. Quem mandou foi o Kleber de Parobé. Kleber! Que diz assim os Salmos. Um velho cruza a soleira, de botas longas, de barbas longas, de ouro brilho do seu colar. Na laje fria onde quarava sua camisa e seu alforje de caçador. Oh, meu velho e invisível avogai! Neblina turva e brilhante, em meu cérebro coágulos de sol. Nunca entendi essa. A manita matutina, e que transparente cortina ao meu redor. Se é o restart que fala. E se eu disser que é meio sabido, você diz que é bem pior. Cidão, acabou, Cidão. Boa noite. Terminou o Pretinho, ficamos por aqui. Voltaremos amanhã às 13 horas. Esteja conosco mais uma vez. E lembrando, faltam 8 dias para o Planeta Atlântida Santa Catarina.